Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PB. Boa noite. Estou aqui para dizer que eu sou a pessoa indicada para ancorar. Afinal de contas, apresentei o Jornal Nacional a minha vida inteira, durante 712 anos. O fantástico, a mesma coisa. Como não vou conseguir ancorar esta merda de programa? Este pau no c*** que está aí não presta. Ele que vá a puta que pariu. Caralho. Forte na cabeça, Cid69. E um beijo para você, Zuleika. Boa noite. Tá rolando já, cara? Tá rolando, pode ir. É isso aí, né, cara? Eu sou o Dudu. Tamo aí, né, cara? Tá na hora de renovar aí essa parada aí do Pretinho, cara. Por isso que eu quero ser âncora, cara. Agora adquirir experiência, cara. Várias viagens a Nova York, cara. Onde tem só os melhores dessas profissões, cara. Tá na hora de tirar esse alemão aí, né, cara? Já era, né? Alemão já era. Vote Dudu, cara. Número 6924. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida, 1 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria com a rapaziada do Pretinho Básico. Muita alegria nesta sexta-feira com o anúncio de um final de semana seco e temperaturas amenas. Estamos chegando com Coca-Cola, abra a felicidade com nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E Lojas Colombo, você pode, você merece. Fala aí, rapaziada do Pretinho. Bicha. Obrigado. Fala aí, Potterzinho, tudo bem? Boa tarde, gente, boa tarde. Tudo tranquilo. Beleza? Fala, KG. E aí, beleza, boa tarde. Diz aí, Marcola. Belezinha, belezoca, belezou. Fala, Porazinho. Sou eu, mano. Maurício Medeiros do Amaral. Olha agora, Maurício Amaral. Maurício Amaral. Obrigado, gente. Ué, Maurício Amaral. Pega no meu pé. Ó, oh, tudo bem? E a estrela móvel de hoje é ela. Aí, tudo bem, tudo tri, é nóis. Meu nome é Alexandre Fetter e vamos juntos até as 2 da tarde aqui nesta boa vibe do Pretinho Sabe Básico. Sabe que no jogo do Internacional eu fui lá convidado por Harry Potter, ateliê de imprensa, um beijo pras meninas. Já mandou ontem, Nath, Ana. E aí, pô, que tratamento do ateliê de imprensa para conosco, né, cara? Muito obrigado pela deferência. Tudo mais, né? Aliás, não é deferência, é assim com todo mundo. Estádio, né? Bebemos fora do estádio, mas levei álcool conseguimos dentro de mim no estádio. E aí eu lá na empolgação daquela emoção, eu comecei a cantar uma música do Grêmio, né, Potter? Um determinado momento, todo mundo escapou. Não era o Grêmio. Era tipo assim, vamos lá, expressar a música. Meu tranquilo. Único amor! É, essa aí. Aí os coronavírus. Tá todo mundo emocionado. E ele com a camisa do Inter, assim, aí eu eles puxei, eu puxei meu único amor ali, o pessoal me olhou. É o arroz de festa, né? O famoso arroz de festa. Sim, ele tá, né, em todos, é só convidar. Onde tem, quem me dá comida, boca livre, ele vai. Tá bem, queridos. Hoje é sexta-feira, já estamos no dia 20 de agosto de 2010, cara. Esse ano tá passando muito rápido, né? Tá muito rápido. Muito rápido. O Natal tá aí. Não, cara, vocês não se deram conta de uma coisa, cara. A década está terminando, cara. É verdade, pô. A década está terminando, cara. Não. São 10 anos, velho. Já, meu. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 já foram 10 anos. Não, mas ela ela começa no zero. Agora. Tá começando a década. Então a década começou agora. Sim, no zero. Então teve... já passou. Bom, mas passou, perdeu. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Não, o que o Porã quis dizer, queridos, é que nós já vencemos 10 anos dos anos 2000. Ou seja, no discorama agora tu já pode tocar os sons dos anos 2000. Dos anos 2000, cara. Só aqui. Sabe o que vai ser legal? Vai ser legal a gente começar a falar dos anos 10. Pois é, esse termo é dos anos 10. Verdade. É, que nem os caras estão falando a Copa de 14, né? Como por exemplo, o Inter e Grêmio são dos anos 10, né? Sim, 1910. 1903, 1909. E a gente. A gente tende a chamar as décadas. Os anos 10 é de 10 a 19. Ah, dos anos zero, então. Ah, é verdade. Puta, Maurício, sempre Maurício. A gente tá tão empolgado com a discussão. Maurício Pandeiro! Foi do paraíso ao inferno. Tem que cantar. Canta aí, meu. Tem que cantar, meu. Tem que cantar. I got a feeling! That tonight's gonna be a good night. Tá bom, cara, vamos mandar os parabéns hoje aqui pros nossos queridos ouvintes que são maçons. Hoje é dia do maçom, dia da maçonaria. Sabe como saber que é maçom? Sociedade secreta. Sabe como saber? Eu tenho uma forma. Como é que tu sabe que a pessoa é maçom? Um aperto de mão, né? Ele dá uma apertadinha embaixo aqui assim, ó. E tem também assinatura, três pontinhos. Ah, é muito triste o... Apertadinha embaixo, aonde? No punho? No punho. Dá uma coçadinha no meio da mão. Eu vou te contar uma coisa que tu não sabe. Vou te contar uma coisa que tu não sabe, porque o meu pai é maçom. Isso é os segredinhos que eles contam pro cara contar trifeliz, assim, de Eu sei, galera. Mas assinatura, três pontinhos, é verdade. É, mas daí tem outras coisas, entendeu? Eu às vezes dou três pontinhos pra achar que eu sou maçom. É, isso é bonito. É a vantagem. Eu sou escarpine, eu sou escarpine. Depois dos três pontinhos, que só se tu fizer aquele sinal, o cara sabe que tu não tá enganando ele. Eu vou assinar ele. Alguma procuração, quando eu sou processado, né? Quando chega um processo aqui, eu já vou assinar três pontinhos, já é absolvido. Opa, tá bem. Abraço a você que é maçom, abraço a você que é caçador, pois hoje é dia do caçador. Parabéns, Potter. Bom, parabéns, obrigado, Potter. Obrigado. Muito legal, cara. Lebre-se, eu adoro Tem um caçador como tu aqui no programa. Eu sou lenhador, né? E também... Potter é pedreiro. E também, o que é pedreiro? Joga pedra. Joga pedra. Não é caçador. Não sou pedreiro. Primeiro ele mata a pessoa, daí ele pedra. Consegue pegar. E também o nosso abraço a você que é você. E todos nós somos vizinhos. Hoje é dia do vizinho. Hoje é dia do vizinho. Um grande abraço aos nossos vizinhos queridos. A vizinha gostosa do 203, todo mundo. Nossa. Pois então, né, Maurício? Eu não... Deve ter o meu prédio vizinha. Não tem nem número 203. Apartamento é 10, 20, 30. Quanto mais gostosa, né? Quanto mais gostosa num prédio de 60 anos. Já tem uma idade. Eu morei num prédio de velhinho, assim, o meu vizinho era o senhor Cabeda. Ah, o Cabeda era teu vizinho? Podia fazer barulho que ele não ouvia nada, o senhor Cabeda. No meu prédio só tem uma gostosa, cara. É bom ter vizinho surdo, né, cara? E mora no meu apartamento. A Brenda. É, beijo pra Brenda. É isso, rapaz. Eu ia falar alguma coisa. A Brenda. A Brenda tá no caminho, né? Tá olhando o caminho da mãe, né? Rio Grande do Sul. Hã? Eu diria com todo o respeito que isso? Olha só, Rodaica. É o pedreiro, né? Rodaica, não dá essas liberdades. Tu não vai ser pedreiro. Pode saber. Pelo amor de Deus. Eu tenho um grande aliado. Théo. Destaques do Clique RBS para esta sexta-feira. O Rio Grande do Sul é o 10º pior estado em tratamento de esgoto. Caramba. Apenas 15% das cidades gaúchas contavam com o serviço de saneamento básico em 2008. Santa Catarina aparece uma posição à frente do Rio Grande do Sul com tratamento em 16% dos municípios. Isso é uma piada, cara. Cara, mas é que eu acho que tem muito... Isso aí ninguém fala em campanha política, né, cara? Isso aí ninguém fala, ninguém diz nada. Não, mas isso aí é porque tem muito campo, né, cara? É, isso é verdade. Isso aí o cara faz fossa. Não, isso é verdade. É município. Não, município. Zona mesmo assim, cara. Zona urbana, zona urbana. Tem muita zona rural. Será? Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem um monte de zona rural, cara. Eu acho que isso não justifica, tu me desculpa. Mas tu vai fazer um... botar um cano lá no... Não, mas isso é verdade, São Borja, um cano que vem lá de São Borja pra um... Não, tudo bem, eu entendo. Tem alguns municípios que são praticamente rurais, porra. E aí tu faz a fossa... Porto Alegre? Faz uma fossa. É, faz uma fossa lá no fora da casa, que nem o... Mas é muito baixo esse número, cara. É muito baixo. Mas talvez justifique por causa disso. Mas não, não justifique. São estados grandes. É que todos os municípios, eu não sei, posso estar falando uma grande asneira aqui, mas todos os municípios têm a sua zona rural. Parte rural, né? Sua zona rural. Eu moro, inclusive, no início da zona rural. Mas é que é um estado grande demais, né, cara? É mais fácil tu botar saneamento no estado pequeno, lá do Nordeste, sei lá, do que exatamente. Todo Rio Grande do Sul. É, mas vai ver lá no Nordeste tem. Teoricamente, não tem, mas é menor. Daí 15% deles é menos, entendeu? Teoricamente, o Grande do Sul e Santa Catarina era pra estar numa posição melhor, né? Justamente, é por isso que a gente tá tentando justificar esses números. Como é que tá o Mato Grosso, só pra eu entender? O Mato Grosso tá legal. Não consta aqui na lista. Só consta Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em 19º. Mato Grosso nunca consta em nenhuma lista, na verdade. Não consta também na lista. Só não tem. É uma lista só de 9º e 10º. É, que interessa Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A gente não tem a comparação pra saber quem é que tá em primeiro lugar, né? Duas pessoas conhecidas no Mato Grosso, né? O Ney Mato Grosso e o Beto Xavier, nosso colega aqui. O Beto Xavier, que é jornalista, escritor, negro, homossexual assumido. E naturista. Não, bissexual. E naturista, cara. Conhece todas as praias de nudismo do Brasil. E o Neto, enquanto heterossexual, gosta de fio terra. Cara, impressionante. Cara. Beto. Parou. É Beto, não é Neto. Quer saber os esgotos pra gente se salvar? Aí, ó. Boa, né? O estado que melhor tem é São Paulo, 78%. Que também tem uma zona rural respeitável. É. O último é Maranhão, 2%. Ah, pô, só podia, né, magnata? Lá o Sarney não faz porcaria nenhuma, vou te contar um negócio, né? Manifestações do MST bloqueiam as BRs 290 e 158 no Rio Grande do Sul. Coisa boa. A BR-290 está bloqueada em São Gabriel, onde assentados de diferentes acampamentos pretendem distribuir cerca de quantos seriam os panfletos aos motoristas, Maurício Amaral? Pretendem distribuir panfletos. Cerca de panfletos não leu aos cerca. Motoristas. Não leu cerca. Não é bem panfleto, é cerca de panfletos. É uma cerquinha de panfletos. É uma protesto com uma agora, cerca inteiras. De panfletos. É, tá bem. Bota panfletos. Tá bom, pretendem distribuir panfletos aos motoristas. A interrupção do tráfego é de 30 minutos, depois o trânsito será liberado por 10 minutos e depois bloqueado novamente por 30 minutos. Mas que banho. Quer dizer, então, que o MST tem a ajuda da polícia Rodoviária Federal, é isso? Tem. Imagina a pessoa que chega ali no último dos 10 minutos e tem que parar mais 30. É muito triste, né? Protesto é protesto, gente. É que há um ano morreu um assentado lá, vítima da Brigada Militar. Sim, protesto é protesto. Fazer o quê? Alguém protesta, né? Por que aconteceu? Por que morreu? Entraram em confronto. Por quê? Pelas questões de terra, agrárias. Mas exatamente o que o MST fez para acontecer o confronto? Provavelmente invadiu uma fazenda. Sem mais perguntas. Na BR-158, em Júlio de Castilhos, também há interrupção no trânsito. Tu é contra o MST? Não entra. Não, eu não sou contra o MST. Eu sou contra invadir propriedade privada. É isso que eu sou contra. Peraí, vocês estão mexendo num cara, vespeiro. Eu não sou contra o MST. Eu sou contra invadir uma propriedade privada. Eu sou contra, entendeu? Corrida de trator tava muito massa aquela vez. Pegaram, filmaram eles fazendo corrida de trator. Foi muito legal. Obstáculo era laranjeira. Aquilo foi um absurdo. Ninguém pode negar que foi divertido, pelo menos, né? Mas eu não tô falando nada disso, cara. Eu só tô falando que eu sou contra a invasão de propriedade privada, seja pelo MST, seja por quem quer que seja, entendeu? Na BR-158, em Júlio de Castilhos, também há interrupção no trânsito. A cada 20 minutos, a passagem de veículos é liberada por meia hora. Ah, é melhor, então, ir pra Júlio de Castilhos. Motorista profissional, né? Motorista profissional que tiver carteira de habilitação suspensa poderá dirigir no horário de trabalho. Capaz. Olha! Não, mas isso é uma bobajada, então não precisa de carteira mais. Invasou, né? Sem precedentes na história. É o profissional. Não, taxista, é motorista ou motorista de ônibus. Cara, gente, mas o cara é motorista profissional. Perdeu a carteira. Mas ele tá mais sujeito a perder a carteira. É verdade. Tá zero hora de hoje. Deveria ser o contrário, porque ele é profissional da área, né? Olha a explicação. Ele devia ser o melhor habilitado pra dirigir. Primeiro a gente mata a notícia e depois a gente comenta. A decisão da justiça levou em conta dois artigos da Constituição. O de que ninguém pode ser privado de exercer sua atividade profissional, desde que não seja ilegal. E o de que a pena não pode ser estendida a outras pessoas. Com a perda da carteira de habilitação, a família do motorista profissional também será punida. Ah, mas a gente não vai ter um monte de taxista loucão agora? Estacionando no lugar errado, furando não sinal. Perde mais carteira. Não perde mais a carteira, pode ganhar o dinheiro dele. Mas aí ele vai ter que ter um alvará pela justiça, o cara fala, eu trabalho profissionalmente das 8 da manhã às 6 da tarde. Ok. Então, nesse horário, ele pode dirigir sem carteira. Do jeito que ele quiser, loucão, furando sinal. Não, com carteira. Com carteira, na 0 hora de hoje, tem uma reportagem de um sujeito que trabalha como motorista e que foi pego embriagado. Foi a partir daí. Dirigindo embriagado, fora do horário de trabalho no fim de semana. O que que acontece? Ele não pode dirigir, teoricamente, ele não pode dirigir fora do seu horário de trabalho. Então ele termina o... Ele só bebe em horário comercial agora. Não, mas ele pode beber, pode fazer o que ele quiser fora do horário de trabalho. Então ele termina o horário de trabalho dele, entrega a carteira de motorista para as autoridades ficam com a carteira dele retida e depois ele entrega de novo na hora do horário de trabalho. Eu acho essas concessões todas erradas. Também acho, Rodrigo. Nada funciona. É a mesma coisa que o cara sair, dormir na cadeia e daí sair durante o dia para trabalhar. Se tá em pena, tem que cumprir. Se não tá, solta de uma vez. É um horror, porque os caras não respeitam. Já tem pouca lei nesse país pra pessoa ser obrigada a respeitar alguma coisa, que é o caso do trânsito. Que não é cumprida. E aí as leis já não são cumpridas, que adianta? E é crime, né, meu? Tem um monte de crime que as famílias do presidiário também é punida com, enfim, o cara não também, vai trabalhar. O cara tá, então os filhos são privados de ver os pais que são presos, então não vai prender o assassino por causa do filho. Ele que pensasse no filho antes de praticar o crime. É verdade, né, Rodaica? É verdade. Hoje em dia tá tudo assim, o Brasil. É verdade, Marcelo. Brasil, tudo é proibido, mas tudo é permitido. Exatamente. Não pode nada, mas pode tudo. Tem tudo. Fundamento, né, a colocação. É. Né? A Rodaica é sempre muito boa. Tá a fim de ser comentarista da Bad News? Eu vou ver se eu consigo uma liberação da minha empresa. Que delícia. Muito bem, eram esses os destaques comentados do Clique RBS. Agora vamos comentar os destaques, amigo. Do Clique Bad News. Vamos testar uma propaganda com a Rodaica aí, Rodaica. Claro. Fala alguma propaganda de celular. Faz o merchan aí. Reclama de uma coisa. Reclama de alguma coisa. Do valo. Exposição com pintura de mulher pelada é proibida na Cidade Britânica. Proibida por quê, Marcelo? Por que foi proibido, Marcelo? Só porque uma mulher pelada. Lá é muito pudico. Tem muito pastorzinho, tem muito pode. Protestante. Não pode mulher pelada. 22 quadros em 21 deles mostram mulheres peladonas ou seminuas. Seminuas? Bela exposição, hein? Bela exposição. Ótima exposição. Manda pra cá. Manda pro Marques. Cala a boca, Marcelino. O artista chama John Veste. Repite. John Veste. É o contrário. É o contrário. Tinha que ser John Pella. John Despe. Ele disse que ficou perplexo e desapontado com a decisão da justiça de censurar uma obra de arte, amigo. É verdade, uma Marcelo. Uma obra de arte, Marcelino. É verdade, tudo que é bonito é pra se mostrar. É pra se mostrar. Eu fiz uma obra de arte ali agora no banheiro que tava lindo. Arte barroca. Tava mesmo, tava Japão lindo mesmo. Promove competição de choro de bebês. Como é que é, Marcelo? Perdi a manchete. Cerca de 70 bebês participaram do campeonato, um campeonato de choro de bebê. O evento foi realizado na cidade japonesa de Amor. Amore. É verdade, lá em Amore a bebezada chora. É verdade. Bebê que chora mais alto é o vencedor. Quem não chora não mama, né, Marcelo? Vou inscrever o meu vizinho ali que tá com um filho novo, 2 meses, grita mais que não sei o que, rapaz. Eu comentei grita esses tempos com Marcelino e Marcelo, eu comentei com o Maurício Amaral esses tempos no barracão que a gente apresenta aqui pra Porto Alegre e litoral norte do Rio Grande do Sul. Tá perdendo o timing da notícia, amigão. Tem que ser mais rápido. Eu comentava com o Maurício Amaral. Exatamente. Isso aí, é verdade. Aqui há mais ou menos 60 anos. 60 anos, Marcelino. Na cidade de São Leopoldo. Lá em São Leopoldo, lá em São Léo. Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul. Juvinha. Houve um concurso chamado O Maior Bebê do Mundo. É verdade. Impressionante. Isso aqui é notícia. Quem foi o maior bebê do mundo? Quem? Milo. O pai da Rodaica. Temos as imagens. Ao sangue, ele é o sangue. Ele é o maior bebê do mundo. Olha ali o bebezão. Dá os números aí. Não, faltava bem pouquinho pra 7 quilos. Fala que nem jornalista, Rodaica. Faltava bem pouquinho pra 7 quilos. 7 quilos ele tinha? Na hora que nasceu, Marcelo. Meu Deus, coisa. A tua mãe sofreu, hein? Sofreu. Minha avó, no caso, a graças a Deus. A avó sofreu. E a mãe também, pô. A mãe deve ter sofrido muito. Mais tarde sofreu. Segue sofrendo até hoje. É verdade. A cesariana da avó da Rodaica chegava até o pescoço. Era aquele tempo ainda que o corte era ao contrário. Tá bem, obrigado Marcelo, obrigado Marcelino. Vamos dar uma rodada, vai daí, Potter. Uma cantadinha, vai. Cantada do Potter! Apoio! Alto posto da Dinha! Antes de viajar, passe pela Dinha! Quem manda pra gente é o Maurício Rosa, ele diz que é uma cantada suave. Cantada suave. E aí o cara chega nela, encosta nela e diz... Quando tu vai me emprestar aquela tua máquina? Como é que é? Ai, ai, ai! O quê? Que aquela máquina? Tua de... Ai, ai, ai. E agora, mano? Não, parou agora. Passou pelo... Não, seguir o roteiro é tranquilo. Então vai, segue o roteiro. Aquela tua de fazer xixi. Não, é tranquilo. Eu lavo minhas mãos. Atenção, pessoal, aguardem novidade no blog do Pretinho hoje. O blog vai estar no blog do Maurício, não toma o remedinho dele. Doce proibido. Ah, mas é uma suave picância. Vai, Cajezinho. É sweet chili. Tá, olha só, cara. Sério agora, seriedade. Ó. Galera de Joinville estão precisando de doadores de sangue. Boa. Tipo B negativo e O negativo. Como esse sangue é mais difícil de se encontrar, estou com dificuldades. O paciente é meu pai, o senhor Ivan de Jesus Gaviria. E a doação tem que ser feita no Hemocentro de Joinville, Santa Catarina. Então a galera de Joinville, por favor, faz a mão. B negativo e O negativo. Qualquer coisa, agradeço a divulgação e tal, atenciosamente. Não é o nome da pessoa? A Leísia, que mandou pro pai dela. Ivan de Jesus Gaviria, Hemocentro de Joinville, sangue tipo B negativo e O negativo. Mas por favor, eu tô tirando agora do meu próprio corpo, mandando pelo correio. Pra chegar lá. Não dá, não adianta. Tem que ir lá no Hemocentro, Almir. Tem que ir lá, eu tô mandando pro Sedex, pô. Não, tem que ir lá. Chega em dois dias, chega lá, pô. Tem que ir lá, cara. Tem que ir lá. Bota uma caixinha. E aí, Rodaquinha, qual é a boa? Eu quero aproveitar para convidar a audiência do Pretinho a acordar um pouquinho mais cedo amanhã de manhã, 11h15, para assistir o Patrola. Ah, vale a pena. Horário político, né? É, por causa do horário político, ao invés de começar 11h30, o programa começa 11h15. E eu fiz para este sábado uma coisa que eu nunca pensei que eu faria. Eu fui no jogo do Inter. Olha, que legal, hein, Rodaico? E aí assisti o jogo ali no campo, atrás da goleira, onde os gols foram marcados. Eu vi o Ico apareceu no telão do estádio, inclusive. Não era o Ico, era o Sobis com o microfone da bandeira. Mas o Ico correu com o Sobis. Ah, sim, com o Bandeirão. Tudo isso aconteceu. A gente conseguiu registrar vários momentos legais dentro do Beira-Rio. Falou com o Pelé. Falamos com o Pelé. Conta um daqueles dos jogadores que tu me contou. O que os jogadores fizeram? Não, no final do jogo, na hora que a gente pode entrar, de fato, dentro do campo, e tava aquela comemoração dos jogadores, tu imagina a minha situação, quando alguém gritava, pega ali o D'Alessandro. E eu pensava, quem é o D'Alessandro? Sou eu, D'Alessandro! Eu sou o consigo ligar o nome à pessoa, entendeu? Mas aí eles viam o Patrola e corriam na nossa direção. Olha lá o Patrola. E aí pegava o microfone do Patrola e comemorava. Ninguém falei com o Rodaica. Como é tão, porra? Sabe, D'Alessandro, audiência, rapidinho, porra, audiência maciça dos atletas profissionais dos clubes de Porto Alegre, do Grêmio e do Inter, nos nossos programas de entretenimento aqui da RBS. E do Figueira do Havaí também, que chega um e-mail dizendo que eles nos treinamentos ficam brincando com as coisinhas. Grande abraço pra você aí. E do Criciúma também, do Joinville. Do Caxias, do Juventude. Do Gabrielense. Semana passada, depois do Patrola, a gente recebeu vários e-mails dos gremistas, porque o Potter realizou um sonho de uma menina de conhecer o jogador Mário Fernandes. Ah, eu vi essa matéria, foi muito legal, Potter. E aí o Potter passou uma tarde inteira com ela lá no Olímpico, enquanto ela esperava pra conhecer o jogador. Quer comentar alguma coisa, Potter? Foi demais, senão cara, porque eu também posso. A Patrícia só chorava. Só chorava. E o Mário Fernandes é um cara que fala muito, né? O cara falando, cheguei ali e já chegou falando, né? Mano, obrigado, foi legal. Mas aí foi demais, porque... Ele apareceu na matéria? É que Tu conseguiu? Ele deu um calção fedorento pra ela, né? Era uma boa história. Daí uma matéria boa, hein? Levar a Malu Magalhães pra conversar com o Mário Fernandes. Dois são sósias, mano. E uma coisa muito engraçada, o Mário Fernandes é um zagueiro que vai jogar na Seleção Brasileira. Ele vai estar jogando na Copa de 2014, que joga muito. E ele tá com o ombro operado, né? Sim. E a Patrícia viu ele e se pendurou nele. Não, o ombro! Ou seja, mais um mês. Então, obrigada, Patrícia. Bom, então aqui, ó. Patrola amanhã, que horas na RBS TV? 11h15 da manhã. Ponto, o programa está no ar. Muito bom. O que mais, Rodaquinha, que tem aí? Tem uma opiniões femininas sobre os homens que a Daniele Coelho de Massaranduba, Santa Catarina, mandou. Vou dar porra. Ela diz assim: você, homem, que pensa que abala com o som alto. Passar com o som do carro estourando os tímpanos perto de uma mulher aumenta em 0% a libido dela. Duas coisas, dois comentários. Podemos comentar? Claro. Primeiro comentário. Eu vou falar por mim, tá? Claro. Não tenho a menor pretensão de chamar atenção quando eu ouço o som do meu carro alto. Eu ouço o som do carro alto porque eu gosto de ouvir som mas alto. Mas ela tá falando daqueles caras que abrem o porta-mala e tal. E quando passa um cara com som alto perto de ti, aumenta o teu libido? Eu não ouço porque eu tô dentro do meu carro, cozido fechado, ouvindo o meu som alto. Agora, se tu ouvisse... Tem aqueles caras que passam com os vidros todos abertos, assim, na frente da fila da balada, bem devagarinho, entendeu? Na tentativa de chamar atenção. O som alto, até entendo, Rodaica. É muito difícil. Há uma explicação, assim, física pro som alto, né? O cara quer escutar música, né? Ah, é bom escutar música. O princípio é esse. Agora, tem uma coisa que eu ainda não entendi em carros. O neon azul embaixo do carro. Não, eu fiquei azul, uma madrugada inteira. São várias cores pensando, agora. Né? Pensando. É uma questão de gosto, pô. O cara que coloca. Eu pensei como questão de gosto e mesmo assim eu continuei pensando, cara, é que tem ainda não entendi o neon azul que embaixo do carro. Tem que mudar as tuas atividades de madrugada, pô. Tem muita gente que usou o carro de abajur, Potter. Pode ser um livro embaixo. Quer mais rodar aqui, ah, mas se for pensar, os carros são muito comuns até, né? Eu acho que carro podia vir mais com umas coisinhas, assim, pra agradar as mulheres. Vem a Hello Kitty. Aí, ó. A Hello Kitty. Umas coisinhas. A Hello Kitty. Carrinho da Hello Kitty. Ursinhos carinhosos. Da Barbie. Ursinhos carinhosos. Penélope Charmosa. Podia ser carro com cheirinho, que nem era moranguinho. Olha, o carro do Pause tem cheirinho. Meu carro tem cheirinho, tribola. Eu vi um especialista falando que os carros que tem alguns detalhes femininos não são comprados por mulheres, são comprados por gays. O mercado consumidor que atinge indiretamente é o mercado gay. Vamos lá, Rodequinha. Seu carro é rebaixado, então você também é. Aquelas fotos com a sua galera onde todos estão sem camisa, forçando o músculo, fazendo hang-luz. Correntão. Hang-luz. Indicam que você... não está saindo com ninguém. É verdade. Tá, cara, mas isso aí tem um... Cara, o hang loose está proibido. Tem um rapaz que trabalhava aqui. Lembrando que no programa quem usa correntes aqui é só o Fetter e o Porã. Ah, eu uso mesmo. Não, e lembrando que no blog tiram fotos sem camisa juntos também, só o Fetter e o Porã. No blog do Pretinho tem uma foto do presidente Lula fazendo hang loose, que é demais. É sensacional. É demais. Mas tu sabe que... tinha um cidadão que trabalhava aqui na emissora, que gravava todo mundo e que tá em Passo Fundo agora. Ah, esse aí eu me lembro. Que não é esse caso. Ele pegava muita gente e andava sempre com esse time aí, com essa turminha. Me lembrei. Uma vez na praia, a gente chegando no Planeta Atlântico, olha ali, cara, olha aqui, o que é isso? E o cara pegava geral, meu. Isso aí não se comprovou, né? O cara quer se defender, meu. Tudo bem? Passo Fundo não é mais. Como é que tá aí, Passo Fundo, Quickie? Não é mais ou menos, ninguém pega mais. Tá mais fundo. Ninguém tá mais fundo. Todo mundo derrubado. Nós estamos fazendo a turnê do Quicksilver. Depois de Passo Fundo é Santa Maria, Santa Cruz. Vai indo. Vai acabar lá em Joinville. Queria mandar um beijo pra quem gravava aí, o Rodaica, tá no programa? Alô, Rodaica. Tudo bem? A Isa te mandou um beijo. Beijo pra Lisa, beijo pra Falanda. Vamos nós aí, continuando. Você está com sandálias Crocs, Potter? Você está com sandálias Crocs, Potter? Eu uso, eu usei na época da minha lesão do Aquiles. Não vai pegar ninguém hoje. Eu peguei mesmo. Eu acho ridículo também. Não peguei. Não, mas peraí, mas é boa, pra doença é boa. Houve uma época que a sandália Crocs era moda. Pra mulher, Alexandre, é muito diferente. Foi uma meia hora que foi legal pra homem. Crocs é nome de biscoito, né, cara? Não é nome de sandália. Eu tô com uns crocs aí, Magnato. Depois, só falar comigo aí na saída. Ai, tem uma coisa muito nojenta aqui, acho que eu vou pular, não sei. Não, fala. Coisa nojenta é boa. Alguns homens acreditam que deixam uma mulher, assim, entusiasmada quando retiram a cera dos ouvidos dela com a língua. São de ouvido. Dobra a língua. Deu nojinho agora. Eu não sei se é mais nojo da mulher que tem a cera do ouvido ou do homem que tenta lamber aquilo ali. Agora, deixar a unha do minguinho grande pra coçar o ouvido é bom. Boa chave de casa. Esse é um clássico da masculinidade. esse, né, é o clássico. Chave, boa, chave do portão, é bom a chave do portão do prédio, que todo mundo bota a chave ali, entendeu? Não, assim, ó, quando e tu a minha chave sempre tem cera, eu boto com cera. Quando tu cortar a unha, a do dedinho, tu sempre deixa um pouco maior, entendeu? Não corta tanto. Sabe que cera no ouvido é saúde, né? Sim. O ouvido, só o excesso tem que limpar. Existe um limite pra isso, cara. Tem que limpar o que tá saindo pra fora, né? Começa a escorrer junto aqui, aí eu tiro. É isso aí. Que mais, Rodaquinha? Indícios que o cara pode ser virgem. A imagem de fundo do celular dele é a foto de uma mulher bem gostosa, bem famosa, em poses despudoradas. Mostra teu celular, Potter. Tá dando a paz aqui. Cléo Pires, nua. Cléo Pires. O meu é fofinho. Aham. Diz aí um... Pode ficar tranquilo, querido. Pro namorado Rafael da Daniele de Massaranduba. Rafael que não tem carro rebaixado, não tem foto sem camisa de corrente com os amigos Orkut. Uma pequenininha aí, Porã. Ah, pô, cara, eu tenho uma velha pra contar, uma velha. Uma... Piada velha do Porã! Apoio! Velha. Agência de Viagens do KG! Roma Antiga, Grécia Antiga, Velho Oeste, Jardim do Éden e muito mais! Faltou o Egito também, né, cara? É, o Egito, agora eu tô colocando. Cara, essa piada aqui vai pro pessoal da confeitaria Roni Francês, lá da Zona Sul de Porto Alegre, que é uma confeitaria tradicional, mandou algumas coisas pra gente. Boa, e hein? Também pra Daniela Pereira, do Jornal de Santa Catarina, escrevi um textinho lá sobre bullying, vai ser publicado neste sábado no Jornal de Santa Catarina. Ela pediu um texto pra mim, só uma introduçãozinha, um grifo. Um abraço pro Irie também aí, cara. Ah, claro, galera do Irie, magnata. Tá de disco novo, hein? Tá entrando hoje ainda no Dreadlocks da Atlântida, o novo som da Irie. Sabe como é que é o nome do disco? Como é que é o nome do disco? Melhor do que eu sou. Isso aí. Melhor do que eu sou. E o Rô Conceição fez aniversário essa semana, parabéns, Rô. E aí é o seguinte, o casal vai no psicólogo, logo que chegam ao consultório, o terapeuta pergunta qual o motivo da consulta. A mulher tira uma lista bem grande, detalhada, de todos os problemas que tiveram em 25 anos de casados. Ah, vai longe. Ai, doutora, pouca atenção, falta de intimidade, um vazio, solidão. Eu não me sinto amada e desejada. É um horror, é um horror a nossa relação. Finalmente, o psicólogo se levanta, se aproxima da mulher, pede que ela também se levante, a abraça e a beija com paixão, enquanto o marido os observa impressionado. Que modernidade. A mulher fica muda e senta meio atordoada e o terapeuta vira para o marido e diz: meu rapaz, é isso que a sua mulher precisa pelo menos duas vezes por semana. Você consegue? O marido pensa. Bom, eu posso trazer ela aqui, ó, segunda e quarta ou na terça e quinta, porque na sexta eu jogo bola, né? Ô, men! Tá na hora dos classificados do Pretinho! É clá, Vamos nós com mais duas ofertas aqui, então. A primeira é Vendo Casa em Florianópolis, na Praia dos Ingleses, bem no centrinho dos Ingleses. A casa fica a 300 metros da Praia dos Ingleses e possui 150 metros quadrados de área construída, com possibilidade de segundo piso, porque é toda feita com laje e é coberta com um telhado de quatro águas. Um milhão. Portanto, este telhado pode ser recolocado no segundo piso depois de tirado do primeiro. A casa foi construída no ano passado, é nova, tem 3 quartos, sendo uma suíte com dois banheiros, closet, garagem, área de serviço e churrasqueira, e o terreno restante ainda tem 80 metros quadrados. Fica em uma rua sem saída, no centrinho dos Ingleses. Foi publicado no Diário Oficial da União que os moradores desta rua, a Servidão Angra dos Reis, terão disponibilizado ainda neste ano a escritura pública, porque esta rua está ao lado de uma área de preservação permanente, onde não mais poderá haver outras casas, só as que já existem no local, como a minha. Então, quem quer estar no meio da natureza, a 300 metros do mar... Ah, eu quero! E com todos os recursos, tipo farmácia ou supermercado, a 5 minutos de... Bom, quem conhece os ingleses sabe qual é a guerra. Uhum. Estará fazendo um ótimo negócio. Quero 150 mil na casa. Tá bom, hein? Ou troco por casa em Porto Alegre. Enfim, aceito propostas. Interessados em enviar para... Vandro Seara. Ah, o Vandro Seara tá vendendo lá nos ingleses. Vandro com V, Seara com S, Vandro Seara, @yahoo.com.br. Mais uma, caros amigos e interessados, sou uma picape Corsa, vidros e travas elétricas, ar-condicionado com GNV, muito econômica, em ótimo estado, nunca utilizada para trabalho, somente para lazer. Estou com o meu proprietário desde 2002 e sei que ele não gostaria de de me vender, mas ele vai começar uma obra e vai precisar de dinheiro. Pô, muito dinheiro. E paciência também. É, só não me agradei do valor, pois sei que vale muito mais. R$13.500 esta picape Corsa, contato para corsinha97@hotmail.com. corsinha97@hotmail.com. É show do intervalo, voltamos. Vamos faturar! Ô, Almir! Como é que tá, querido? Tudo bom, né? Tá bem? Como é que tá a tua vida? Tô, minha vida tá linda demais, cara. Tá bem? 100%. Com amigos, família. Trabalho. Dá uma apressada pra ver se anda. Vamos lá, Almirzinho. Como é que tá aquelas mensagens que chegam durante o programa pra ti? Tá bem, tudo certo? Tudo certo, não falamos palavrão, nada hoje? Não, hoje não. Nenhum diretor mandou mensagem? Não. Hoje não, hoje não. Coisa linda. É que geralmente as mensagens que eu recebo de diretores não dizem respeito a mim, diz respeito a vocês, especialmente tu, Almir. Eu? Especialmente tu. É outra coisa. Mas vai lá nos teus classificadinhos aí, Almir. É outra coisa, nós estamos. Tá bem então? Tá tudo certo? Tudo certo, cara. Tua família, tudo tranquilo. Só tá um pouco atrasado ali, cara. Não tá meio estressadinho? Nem um pouco, cara. Vamos lá, vamos faturar um pouquinho. Vamos descontrair, você aí que tá nos ouvindo, fica de pé um pouquinho. Vai na oferta, Almir. Levanta, estende. Eu vou te cortar, Almir. Vendo duas bolas. Originais, único dono, couro legítimo. Só 24 anos de uso. Vou fazer a cirurgia de troca de sexo. E como não precisarei mais da Jabulani, quero vender. É duas mini Jabulani, no caso. Como é que é a primeira parte ali? Vendo duas bolas original, único dono, couro legítimo. Couro legítimo. Interessado, ligar pro Marcão Taxista até o dia 30. Depois do dia 30 é Vanessa Mimosa. Brandon, fica tranquilo pro Juca, que tá passando por essa cirurgia aí, o Lenok de Floripa. Lindo. Volta intervalo, voltamos em seguida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Seu gordo. Para de beber. Tá no ar. Olha aí, cara. Para aí, meu. Tá no ar. Trabalha pra adolescente. Estamos de volta com o Pretinho ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Coca-Cola, abra felicidade, nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Lojas Colombo, você pode e você merece. 18 para as duas. Temos ainda hoje, logo mais um pouquinho antes das duas, mais uma edição do Cabelo no Espaguete. Com o nosso querido Duda Garbi, o mais novo talento do Pretinho Básico. Talento, o Duda sabe? Garbi vai pegar hoje. Boa pergunta, Maurício Amaral. Daqui a pouquinho eu te digo. Vamos lá com o doutor Alceu. Vamos, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Boa, doutor Alceu. Doutor Peter, doutor Mano Menezes convocou a seleção do Brasil. Diz aí, doutor Alceu. Passa a lista completa pra senhora aqui, doutor Peter. Manda aí, manda tem aí. Tem que ser assim, tem que ser de vereda. Tá? Goleiro. Gomes, Tottenham e o Diego Alves do Almeria. Não precisa do time, fala não, o nome. O time só. Tem que ser o claro time, sim, né, claro. O time não, não precisa. Vai, os lateral, Daniel Alves do Barcelona, Rafael do Manchester United, Matheus Campos do Fenerbahçe, Martel do Real Madrid. Marcelo. Os zagueiros, Alex do Chelsea, Davi Luiz do Benfica, Henrique do Real de Santander e Diego Silva do Milan. Peraí, não convocou o Lúcio? Não. É só guri, não, doutor. É só guri, ele só tá agurizado. Renovando. Ó, os volantes meia, Carlos Eduardo do Hoppenheim, Douglas Costa do Paquetar, Bernardinho do Paquetar, Hernandes da Lazio, Luca Liverpool, Felipe Coutinho, Inter de Milão, Ramiro do Chelsea e Sandro do Tottenham. Ó, perfeito, olha aí. Sandro do Tottenham. Que dor, mano. Alexandre Pato do Milan, André do Dinamo Kiev, Hulk do Porto e o Robinho do Bayern de Pires. Na verdade, o Hulk é da Marvel. O Neymar não vai? Não. É que é só o Neymar vai ficar, né? Fica no Santos, né? É que assim, ó, essa convocação ela é ímpar. Não, ela não tem jogo. Não vai ter, é 8 dias de treino. Lá. Exatamente. Só é, a seleção não adorar, tá lá, é que a seleção não conseguiu adversário, porque já é eliminatória da Eurocopa, né? Então o Brasil não conseguiu adversário. E aí, se não pegasse aí, europeu, ia pegar uns times ruins. Isso. Aí preferindo não jogar. Que vida, né, cara? Que vida. Os caras vão lá, vão ficar 8 dias treinando na Europa. Pra não jogar. Mas, cara, esses jogadores todos, eles já estão na Europa, né, cara? Eles moram na Europa, trabalham na Europa, né, galera? Então, cara? É só pegar um ônibus. Só pegar um trenzinho lá, um aviãozinho. Pega uma van. Não, você alugar um carro, né? Bom, mas eu achava que uma... Tudo bem, renovação, todo mundo tá afim e tal, mas uma experiência, especialmente um zagueiro do porte do Lúcio, do tamanho do Lúcio, tinha que estar ali pra segurar a onda. Ele tá testando, ele, né? Tá, além de estar testando, ele já tá convocando gente pra idade olímpica, cara. Não é só por renovar. Tem que ser sub-23, né? Idade olímpica, né? É 23. Não, mas, é possível convocar alguns veteranos. Óbvio, não tem um número. Três, né? Veteranos. Mas ele tem que testar os jovens. Testa os jovens pra ter certeza com os nego velho, né? Aí ele vai colocar o Felipe Melo, o Josué e o Júlio Batista. Ou grafite. O Neymar vai ficar no Santos, falou que quer ser exemplo pra todos os outros jogadores que saem cedo do Brasil e tal. Tá fazendo a mesma coisa que o Pelé fez, né? Que apesar de propósito, nunca saiu do Brasil. Parabéns, Pelé. Muito obrigado. Vai ganhar R$150 mil, é o que se... Não, meu. Um milhão de reais. Por mês, um milhão. 150 mil mais prêmios, é o que tá se especulando em São Paulo. Não, é um milhão o salário do Neymar. O salário do Neymar agora é um milhão. Como é que é 150 mil, Piange? O que é 150 mil pro jogador? É o que tá todos os jornalistas perguntando. É o que tá todo mundo comentando. É polêmico esse número. É um milhão. Justamente por isso. O Kleber Machado tá perguntando. Porque a notícia tá... É polêmico esse número? Porque 150 mil em salário. Aqui, ó. Posso ler a notícia que está na Zero Hora? Esclarecendo. Presta atenção, Piange. De marketing capaz de torná-lo o melhor do mundo jogando no Brasil um salário semelhante ao de Robinho. Assistência total à família e o pé firme do Santos sem recusar vendê-lo por menos de 35 milhões de euros. Porã. Esses fatores e um salário de R$1 milhão. Mantiveram Neymar no Brasil. Falou mês? Falou por mês? Não, mas também salário é mês. Salário normalmente no Brasil é mês. Tu acha que o Neymar... Eu perguntei aqui pro Anderson, quanto tu ganha? Qual o teu salário? Ele falou 3 milhões de euros. Mas isso é lá, cara. Mas é euro. Isso aqui é R$1 milhão. Agora é por ano e aí... Cara, faz a conta. Tu acha que o Neymar ia ganhar 100 mil por mês, cara? Eu também acho impressionante. Então, velho, é um milhão por mês. Então, tô errado. É que você tá aqui, tá na Zero Hora de hoje. Obrigado, Porazinho. Atenção, você que busca um apartamento ou casa nova com qualidade e condições vantajosas, Rodaiquinha, presta atenção, já começou o Salão Top Imóveis Gold está em Cirela. O feirão que reúne em um só lugar as melhores ofertas residenciais de Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo. Você que está pensando em se mudar para Canoas ou até mesmo Novo Hamburgo ou Porto Alegre, são apartamentos de 2, 3 e 4 dormitórios. Um apartamento de 4 dormitórios. Deve ser um troço emprego. Ou um de 2 em Canoas. É pra realizar aquele sonho de todo casal, de cada um ter seu quarto, né? Que maravilha. Vai. Imagina. Cada um tem o seu quarto e o seu escritório. Sim, eu, seu banheiro, seu quarto. Eu faria do meu escritório uma mentira pra mulher dizendo que era escritório, mas seria um quarto. Não, eu fazia, sabe o quê? Eu já tampava a porta que junta os dois quartos. Fazia só um quarto. Compra 2 apartamentos, um pra cada um. Deixa eu dar uma pergunta pra... Agora acaba e depois eu faço acabar uma aqui difícil. Então, são apartamentos de 2, 3 e 4 dormitórios e casas em condomínio fechado com vantagens top, exclusivas mesmo, entre elas o seu imóvel ou carro como entrada. Olha! Isenção de condomínio, pagamento da sua mudança, entrada dobrada, preços imperdíveis. Sabe o que é entrada que dobrada, conferir. Né? A entrada dobrada, sabe o que é? Sim, tá. Dinheiro, os caras dão o dobro, cara. Os caras dão o dobro. A entrada é dobrada. Então é muito bom. Vantagem total. Cara, não. Para o cliente. Não é tu dar entrada e os caras dão o dobro. Não. É tu dar X e isso vale 2X. Sim. Então, sim. É isso aí. É isso. Eles assumem o outro X. Isso. É isso que eu falei. Ah, ok. Visite a central de vendas no Jardim Europa, ao lado do Shopping Iguatemi, somente até este domingo. Tô bem hoje, eu tô bem. Ou liga, muito bem. Ou liga 3433-7000. 3433-7000 ou ainda acesse o regulamento completo no site da Cirela, que é Cirela Sul, Cirela é com Y, CY, cirelasul.com.br. Salão Top Imóveis, os melhores imóveis com vantagens exclusivas e por tempo limitado. Eu vou lá nesse fim de semana dar uma olhada. É. Grande realização, Goldstein Cirela, não perca. Olha, tu vai lá. Hã? De tarde. Vou amanhã às 6 da tarde. Amanhã não dá. 11 minutos para as 2, a gente tem que botar a boca aqui. É a hora do valo. Tem um valo aqui do lado da minha casa que os caras vão ver arrumar. O valo sem solução. O Dico nasceu para isso, cara. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca. Daí, pretaiada, queria botar a boca na prefeitura de Santa Maria. Eles colocam aqueles containers bem nas esquinas. Daí não dá pra ver os carros que vêm das outras ruas. Na travessia disso, das ruas Encantadora com a Visconde de Pelotas, tem um que quem vende carro ou moto tem que parar no meio da rua. Já deu muitos acidentes por ali e ninguém toma providência. Já foi reclamado inúmeras vezes. Mas peraí, só um pouquinho. Isso é a prefeitura que bota? Não, isso acho aí... que não. Acho que não. São aquelas empresas de papentulho, telentulho, que vão lá a pedido de um morador, de alguém que tá fazendo uma obra, uma reforma, uma limpeza, enfim, bota isso aí lá. E aí tem que ter a fiscalização da prefeitura. Do pessoal responsável pelo trânsito na cidade que tem que resolver isso. Aliás, daqui, isso, né? Aliás, isso é um perigo, cara. É um perigo. Porque algumas empresas são sérias e adesivam com aquelas faixas refletivas, né? Exatamente. Nós temos aqui em Porto Alegre um caso clássico de uma família muito conhecida, dos nossos queridos da Disa e do Regis. É a Fundação Tiago Gonzaga. Gonzaga, que perderam o seu filho, Tiago Gonzaga, num acidente assim. O carro que ele vinha de carona bateu num container desse, cara. Sem sinalização. Isso é um perigo, cara. É fixo, né? Porque aquele troço é de ferro. Ele é muito cheio de concreto. E ele é muito mais pesado do que se tu fosse bater num carro. Exato. Entendeu? O estrago é bem maior. Bate num ponto fixo. Então, como o Fetter falou, é isso mesmo, né? A prefeitura tem que fiscalizar isso aqui. Desde já, obrigado. E mandem um abre teu olho, magnata, pra prefeitura de Santa Maria. Quem mandou a reclamação foi a Ariane Pipi. Valeu, mande pra gente aí a sua reclamação no Bote a Boca no e-mail pretinhobásico@atlantida.com.br. Vamos por ali, vai Rodequinha, manda bala aí. Alô, galera do Pretinho, vocês são muito legais, parabéns pelo programa com muito humor, astral e tudo mais que é válido para cada um dia, vocês ficam melhores. Eu falei tudo errado, mas enfim. Repete. Não precisa. É que é tão longo, sabe? Gostaria que vocês falassem um pouco sobre o tema pacote pronto igual a ex-mulher ou ex-marido mais filhos. Vamos falar agora. Talvez alguns de vocês passem ou tenham conhecido essa situação. Falo de experiência própria, que é um saco. Sou filha de um casal separado. Na separação, minha mãe realmente queria se livrar do meu pai. Ela não quis nada, absolutamente nada, do meu progenitor. E nos criou muito bem, obrigada. Nunca pensei que entraria numa situação destas, mas aconteceu. Eu, uma mulher solteira, independente, me envolvi com uma pessoa que tem uma ex. Todo mundo tem uma ex. É. E atualmente ele ajuda ela, pois ela está desempregada e eles têm dois filhos. Não convivo com as crianças por opção do meu namorado. Ele é separado há muitos anos, já teve outras mulheres, mas a mulher dele, a ex, não aceita. Continua usando a aliança. E não deu o divórcio judicialmente. Pode isso? Popular psicopata, né? A psycho. Pelo amor de Deus, que mundo estamos, diz ela. A ex exige grana. A pressão, enche o saco e ainda por cima castiga as crianças por nada. Isso, e faz eles agirem como chantagistas com o seu pai. E aí ela leva o que quer. Megera. Quebra as pernas do cara, ver os filhos tristes, chorando, que pedindo atenção. Que tristeza. Então já imaginam que muitas vezes ele fica somente com seus filhos e aí vamos nos afastando, enquanto eu tenho 100% de disponibilidade de sair e curtir. Esse é um relato que no momento... está a minha relação, é a relação pacote pronto. Terrível. Quer andar com malucão? E falo, o cara é muito legal, é tudo de bom, mas o pacote pronto é foda. Pipoca abraçou. É ruim, né? Cara, e pior é que isso aí é uma loteria, assim, né, cara? É loteria. É. O que tu vai fazer? Tu conhece alguém, esse alguém te interessa, te desperta, e quando tu vai pra dentro da intimidade desse alguém, esse alguém tem uma ex-mulher, tem dois filhos, tem uma vida conturbada, e aí tu pronto, caiu dentro, né? Por isso que um amigo meu só tem que saber se vale a pena tu encarar ou não. Mas é que também tem uma coisa, tem situações que tu só fica, que a pessoa só fica sabendo disso depois que já tá envolvida com a pessoa, entendeu? Bom. Aí vai voltar de que jeito atrás, ela até poderia saber que o cara tinha um ex-relacionamento e tal, mas não poderia imaginar que era doentio desse jeito. Não é fácil, cara. Essa questão específica aqui, ela é recorrente no sentido, assim, do uso do filho, né? Que eu acho que por um lado, já falei aqui outras vezes, né? Até recebi e-mail sobre esse assunto, que uma vez eu critiquei aqui os pais que se separam da mãe e que por conta disso acabam se separando dos filhos também, esquecem que tem filhos. Pelo amor de Deus. E agora eu vou fazer o outro papel aqui, que é uma coisa que eu vejo muito, da mulher que usa o filho pra segurar o marido e que muitas vezes usa a gravidez pra se casar. Quer dizer, a criança nem nasceu ainda e já está sendo usada para firmar um relacionamento que às vezes não existe, porque isso não, existe, não, não, né? não é obrigação. Não, não dá certo isso. E aí quando o cara quer se separar, a mulher fica usando o filho e às vezes tirando dinheiro não, e, do daqui cara. A pouquinho, lá na frente filho. Vai estourar muito mais grave do que se fosse... Porque uma hora essa criança vai crescer, sim, vai ter discernimento, vai entender tudo que aconteceu naquela relação. Uhum. E aí é uma relação mentirosa, sabe? Uma exatamente. Coisa que já cresce no meio dessa sujeira toda. Louca. É muito triste expor o filho, isso é lamentável. Eu tenho um amigo que toda mulher que engravidou pra fisgar ele, pra ficar com ele, ele se separou. Engravidou, ele se separa. E eu tenho um amigo que resolveu porque situação. Justamente isso que a Rodaica fala, é um protesto. Quantas vezes aconteceu isso? Oito vezes. Oito. Ou seja, ele tem oito filhos. É. E ele paga a pensão pros oito? Só pra fisgar ele. Ele tá desaparecido, lembrando que a separação, mais uma vez, não tira do homem a responsabilidade que exatamente. Ele tem do filho, tanto emocional como financeira. Exatamente. Mas essa mesma responsabilidade, a mãe também tem emocional e financeira. Então não tem que um se escorar no outro porque tem filho. É isso aí. O filho tá ali e tem que ter atenção dos pais, independente da separação. Tem um amigo meu que resolveu isso aí, Alexandre. O que ele fez? Ele aborto. Fez terrível aí, jogava num grande clube do Brasil no gol aí. O que ele fez? Meu Deus. Acabou com o problema. Acabou com o problema. Pérolas do Enem. Vamos ver, Marco. Engole primeiro. Vou mandar um abraço aqui pra duas grandes figuras, Paulo e Leonardo Tatim. Ah, o Tatim. Do Tatim Advogados. Ah, grande Tatim. Tatim Advogados. Advogados lá da mamãe, lá em Florianópolis. Pô, legal. Leonardo Tatim, grande figura aí. Beijo pra ele. Tá bom, é nóis. Pérolas do Enem. Para evitar que o leite coalhe, é só deixá-lo dentro da vaca. A amígdala é o órgão do corpo humano colocado perto da língua para controlar o cuspe. Meu Deus! Pare, óbvio, né? Tá pertinho. Se fosse lá longe, né? Cuspe da saliva. Os lá, presídios devem contratar menos presos para evitar rebeliões. A ideia do cara tem lógica. Boa, começou a ter lógica, né? Usou o verbo errado só. Sem os motoristas e os pedestres, o trânsito no Brasil seria mais organizado. A ingenuidade que... O futuro depende dos jovens, porque os velhos não vão durar pra sempre. Os jovens vão. Conta de matemática: 1 litro de água a 20 graus Celsius mais 1 litro de água a 20 graus Celsius igual a 2 litros de água a 40 graus. Ele somou, né? Somou os litros, soma tudo, né? Quem escreveu a fábula da galinha ruiva é doido. Primeiro, porque galinha ruiva não existe. E segundo, porque bicho não fala. Mas eu tenho uma pergunta. 1 litro de água a 20 graus Celsius mais 1 litro de água a 20 graus Celsius não é necessariamente 2 litros de água a 26 graus Celsius. Não, 26 a 20 nunca vai ser. A 20 graus Celsius. Claro que cara, é. Cara, matematicamente... Não. É na hora não. Que tu bota o segundo, quanto mais água, quanto mais água, tu não mantém a temperatura. Não, mas mantém. Mas as duas já estão naquele... É. Naquela eu aposto com vocês como vai pra 18, 19. Mas é que esses problemas nunca aposto. São real, cara. Aposto. O percalço é o menino rico. O contrário de menino pobre, que é... descalço. Essas foram as pérolas do Enem. O que, que tem aí, KG? Eu tenho os... Vida de merda. Vida de merda. Tá, hoje à noite eu vou estar no Live Sport Pub em Porto Alegre, botando um sonzinho a partir das 10 horas. Isso é vida de merda? Não, né? Isso é quase vida de merda. Vida de merda vem depois. Tá, hoje à noite, então, no Live Sport Pub, na Zona Sul de Porto Alegre, junto com os Racha Cuca, hoje à noite. Racha o quê? Racha Cuca. Tá fazendo a abertura lá dos Racha Cuca. Vamos lá, vida de merda. Hoje eu e meu namorado estávamos deitados e ele começou a balançar minha barriguinha com os dedos. Que amor! Logo depois ele perguntou: quer gelatina? Vida de merda. Associação, né? Associação. Agora lembrou. Hoje descobri que meu pai é gay. Ah, não! Contei pro meu namorado e ele disse: pelo menos ele tem cara de ativo. Verdade. É. Quem mandou foi o Bruno Pacheco de Canoa. Aê, vou acabar em ti hoje então aí. Arco. Uma piadinha rapaz, então. Piada do Poder. Apoio. Supositórios frufru. O supositório que não dói no seu bolso. Que é, essa piada vai pra todo mundo que vai estar hoje à noite lá na ginástica em Novo Hamburgo, onde eu estarei botando som. Peraí, vai estar na ginástica em Novo Hamburgo? Hoje. Hoje. Sexta em Novo Hamburgo. Pô, muito legal. Deixa eu dar o toque então. Área restrita, flerte. E eu botando som jazz. Hoje na ginástica em Novo Hamburgo. Flerte é tu, artista, né? E atenção, Novo Hamburgo. No sábado que vem estaremos chegando com a reunião dançante no Belfarre Bistrô, na Pedro Adams Filho, 4547. Todo mundo conhece, alô, Pico Clássico de Novo Hamburgo. Alô, reunião dançante com Rodaica, Fetter e Carlos Couto. Vai daí, ô guri. No outro sábado, no né? Outro, não é amanhã, no outro. Ah, o Couto não vai, desculpa. Um jovem recém-formado vai à sala do patrão pra pedir um aumento e diz logo de cara: chefe, o senhor precisa aumentar o meu salário. É o D'Alessandro. D'Alessandro falaria em espanhol, né, cara? Tá bom. Tá, tipo assim, é chefe, o senhor precisa aumentar o meu salário. Ah, tá. Assim é o espanhol. Virou assim, espanhol? Mudou muito. Há quatro empresas atrás de mim. E o chefe fica preocupado com a concorrência. Concorrência é brava. Cogita dar o aumento ao rapaz, mas curiosidade... Bom, e fica a dica aí, né? Se quer segurar um profissional quando a concorrência vem atrás, valoriza. Banca. É, valoriza. Até eu tenho que falar contigo depois. Aí o chefe, por curiosidade, pergunta: você poderia me dizer quais são as quatro empresas? Claro que sim! A de água, luz, telefone e cartão de crédito! Era isso, ficamos por aqui com este Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 6 da tarde para dar encaminhamento ao fim de semana. Fim de semana que vai ser de tempo bom e seco em todo o sul do Brasil. Vem aí o barracão, mas antes temos o trote do Geiso. Hã? Não, o som que o Potter vai botar hoje lá na cidade. Que é? Que vai ser? Jazz contemporâneo. Jazz contemporâneo. Então vamos ouvir o trote aqui do Cabelo no Espaguete, o Geiso quer aprender em inglês. Então primeira a gente fase, volta né? Às 6 da tarde. Sim, vem aí sim. O barracão na tarde da Atlântica. Tamo junto, né, Amaral? Tamo junto, Amaral. Tamo junto sempre. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso quer estudar inglês. Alô? Entendeu? Que é Geiso instalado. Como? Que é Geiso? Não, você ligou errado aqui, é o curso de inglês. Não, eu sei, eu gostaria de falar inglês instalado. Tipo, eu sou o Geiso instalado. Ah, você é o Geiso, tudo bem, mas o que, que você gostaria de fazer? Não, gostaria de saber, tipo, tá bem, de que forma eu poderia proceder para falar inglês instalado. Então você tem que chegar na escola, venha cá, nós vamos receber. Com muita vontade. E nós vamos ver que, qual é a sua necessidade, se você já tem conhecimento ou não tem conhecimento. Então, tipo assim, ó, tem mais ou menos instalado, tipo... The Books on the Tables. Tá? Ah, The Books on the Tables é um excelente inglês. Também falou Mother... Vou tratar essa mulher aqui. Esqueci, tá lá. Não problema. Vamos fazer o seguinte, tu me dá licença que eu agora estou com uma aula particular. E aí depois, mais tarde, tu ligas e eu falo contigo, certo? Só sanaram as minhas dúvidas, salado. Como? Tipo, essas palavras, salado, tipo, que os caras me ensinaram, tipo, tô bem assim, não? É o melhor. Olha, não sei não, não posso te dizer que tá bem ou tá mal. Tá difícil de identificar. Sim, porque, tipo, é que tu já fez uma forma de falar português muito rápido. É porque tipo, me disseram, tá ligado? Que tipo, inglês é diferencial hoje em dia, tá ligado? Ô, Geiso, é que eu estou com uma cliente particular, eu não posso falar contigo agora. Posso te passar pro doutor Sérgio? Doutor Sérgio, meu sogro. Alô? Hello? Oi. Hello? Sérgio? Yes, who is talking? O estoque. É que eu não sei falar, tá ligado? Muito bem inglês. Que é o Geiso, tá ligado? Como é teu nome? Geiso. Geiso? Geiso, isso. Olha lá. Tipo, gostaria de falar inglês, tá ligado? Sim, pois não. Qual seria o seu conhecimento? Tipo, eu sei palavras básicas, tá ligado? Tipo aquelas que os caras falam no videogame, tá ligado? Tipo, fuck you, tá ligado? Quê? Another's. Sim, então não sabe lá grande coisa. Então o negócio é o seguinte, a gente pode ver de repente, de marcar um horário do senhor vir aqui, pra gente poder conversar. Gostaria de, tipo, aprender inglês para ter um diferencial, tá? No meu emprego, né? Sim, então qual é a tua área de emprego? É comunicação, tá lá. Eu atendo os clientes no bar da Dona Rose, tá lá. Melhor acho que de repente a gente fazer uma visita e a gente conversar pra ver qual é o teu interesse, como é que a gente pode pegar o melhor horário pra ti, né? Só, tipo assim, pra cumprimentar, tá lá, eu falo hello, tá lá. É hello, exato, é oi. Não, mas depois, tá lá, tipo, beleza, meu? Como é que fala, meu? É, how are you? Ah, beleza, how are meu. You? É. Tipo, tá lagado, como é que fala, meu? Esse é algo que a gente... Assim, ó, não se aprende inglês dessa forma. Não, tá lá, tipo assim, meu, eu gostaria de, tipo, falar as coisas que eu falo, tá lá. Tipo, em inglês, tipo, tá lagado, meu? Eu uso muito, tá lá. Quer saber? Tá ligado, é isso? Isso, tá ligado. Vamos fazer o seguinte, de repente, se tu quiser, tu passa aqui, a gente vê direitinho qual é o como teu interesse. Como é que você fala, tá ligado? É, pra ver... Não, o meu interesse é grande, tá ligado? É o mesmo interesse, meu, que o senhor tem que saber, meu, que aqui que ele tá falando, meu, é o Geis da Rádio Atlântida, tá ligado? Do Pretinho Básico, meu. Ah, entendi. Como é que tá ligado? Não entendeu ainda. You know, tá ligado? You got it. Oh, yeah, dude. Let's go. Tchau. Bye.